controle em 1198. 198, obrigado, bom dia, 3,5. Bom dia. Você remata na final de 3 milhas e meia, o Alfa tá notando. Livre pouso, pistão no 7110, 110 graus, 1 dúzia nós, Alfa Tango Tango. 7, tá livre pouso, 17, Alfa tá notando. E da Dael. Então, 3895, bom dia, contato radar, saída da El, Leda Brinde, sub, mantenha 340. 340 da El, Brinde, tá bem. Confirmo, Papatango, Alfa Eco Oscar. Ok, está autorizado o táxi até o 01, azul 4082. Até o 01 autorizado, está 082. Salvador 1094, na escuta do controle. American 238, taxi until gate number 6. Okay, taxi up to beam gate number 6. Romeu José, Papai Eco, confirma, está bom direto para Serra Delta Uniforme Oscar. 3891. Senta 3191, autorizado ali, arte, colar, dá um 90. Correto, uma centena com uma dúzia. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, seu solo foi os 47, táxi até a companhia Alfa Tango Tango. Bom dia. Voo. 260, passa do 1, completo final do procedimento ILS Actuation e torre, 1 no 8, 9. Contabilizado, fui LS ou Chané 6200. Chané 6200, completo final do procedimento, chame torre, 1 no 8, 9. 295, obrigado, Chané 6200. Direto, Papai Eco, na escuta. Seizure tax until holding point, contact the tower 118.95, altimeter 1014. Direto, Papai Eco, frequência livre para coordenação. American 238. American 238, go ahead. Okay, taxi until holding point. There, contact the tower 118.95. 118.95, holding point, Bravo for 10, is that correct? Bom dia, continua a aproximação, informaria pista livre, tráfego iniciando decolagem da 1-0, vento 110 graus, com uma dúzia nós, o Chaner 6200. 6200, informa, trem de pouso baixa travada, aguardando pista livre. Correto. João River Alfa é sobre voo e TGN Veracruz. Ok, está autorizado o voo local, Salvador, Salvador, com sobrevoo e TGN Veracruz. Decola da 17, direita após, corredor axé. Acione 0171, controle 1 119.8 e a torre 1895, Índia 9 River Alfa. Tá, 3191. Controle Salvador, tá 3191, passando 1610 na saída da EL, transição Leda. Então 3191, contato radar, saída da EL, Leda Bridge, submantenha, 6410. 7, acessão nível 340, tá? 3191. Bom dia, prossiga, Macão. É voo local qual setor? Estou falando da barra, é isso? Ok, voo local 500 pés, litoral sul até o farol da barra. 17 decola após direita, o controle 1895, a torre. Correção, a torre 1895 e o controle 198. Acione 0117, Índia Delta Charlie. Obrigado. America 238, clear line up on the way to runway 10. Clear line up on wait, runway 10, America 238. Fuxaner 6200, solo 51, libere primeira direita, chame solo, 1219. 219, libere direita, 6200. Fuxa. Yankee Delta Charlie, prossiga. Livre acionamento, Yankee Delta Charlie. Livrou. Chame antes da Juliette, 6200. Chamada da Juliette, 6200. I got 238, clear to take off on 10, wind is 110 degrees, 10 knots. Everything got on like 238, American 238. 33, decimal 25. Got 238, airborne at 53, solo departure 1198. Bye bye. Mega 23, 1198, good day. Good day. Próxima Juliette, Janeiro 6200. Ingresse Juliette, portão 10, o Janeiro 6200. 6200, ingresso a parte de Juliette, portão 10. Canaã 6200. Salvador, gol 1777 para o táxi, 167 a bordo, Altena Aracaju, com 2h29 de autonomia. Ok, da passagem a rebusca da Avianca, após prossiga até o ponto de espera via Índia, e lá chame a torre 1895, altímetro 1013. Ok, vai dar passagem a Avianca 1013, após Índia, 2950, 1177. Livre, reporte no ponto ideal para iniciar a decolagem, Yankee Delta Charlie. DIP 5367, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.5.45. Salvador, gol no 77. Gol no 777. A linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0. Gol no 77. Yankee Delta Charlie decolou 5-5. Controle, frequência 1-1-9-8. Yankee Delta Charlie. Charlie, até volta. Até volta. Controle, Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Bom dia. Papatango Yankee Delta Charlie, bom dia. Mantenha-se em condições visuais, corredor axé, 500 pés. Charlie. China Papá para cruzamento, damos 7, Juliette, estamos Zulu. Controle de Salvador da 3190, passa 160 para o 340. Então 3191, estamos centro Recife. Na frequência 125.1, alterna 133.25. 25, alterna 133.25, da 3191. Romeu Golf, prossiga. Ok, está autorizado o plano Yankee para IRC, nível 220 até 200 milhas de Salvador, após visual no 45, correto e disponível. Aí, decolada 17, curva esquerda, perfil da subida Momo, após um direto. Aciona 5522 e o controle 1-1-9-8. Papá, triplo, Romeu Golf. Uno 777 decolou 58, controle em 1-1-9-8. 098, tem um bom dia. 777. Bom dia. Boa, torre. Yankee Delta Charlie, confirme intenções de voo. Sobrevoa, aqui do litoral. Controle Salvador, gol no 777. Decola, passa 1.500 da Dael. Gol no 777. Estou no 7, o vento 110 graus, 1.12, Índia 90 Alfa. Gol no 777, contato radar, saída da EL. Tudo mantém 3, 4, 0. Ó, não entendi. Gol no 777. Gol no 777, contato radar, saída da EL. Tudo mantém 3, 4, 0. Na da EL, 3, 4, 0. Gol no 777. Estamos no autorizado, táxi até a parte 3. Nave chamando, confirma? É o direto do grupo. call Recife, 126 decimal 85. If possível, 125 decimal 45. 9 decimal 8, Índio Liberal Sagrado, certo? 119 decimal 8, atua em 1895. Transponder 5534, Lima Papaquilo. Está no pátio 5 com o POB? Fechei minha torre e bom voo. Papa Romeu, Índio November Alpha, mantém as posições visuais corredor, até o número pés. Informa o tráfego 3 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés. Bravo 06. Prossegue de coisa visual, o número pés, sempre com o tráfego em alta de 3 horas, Índio November Alpha. Esquerda, perfil da subida Momo, até Momo, pode ir direto. Aciona 5532 e o controle em 198. Gilete, tango do louco. Autorizado, uma centena, 300 milhas. Apoio número 085 para Piritiba. Levou a dar no zero, cobertura vai na bola, pode ir direto. Transporte 5532, controle 198. O Gilete de Lula, mais 5 minutos para. Já tem o POV? 04, 48 milhas. Já está ótimo. Ok, gente, chame quando pronto. O Bravo Kilo Ice, cópia. Que voo local. O número PENS, corredor forte até 20 milhas. Decola da 17, curva esquerda. Controle 198. A torre 1895. Transponder 0116. Bravo Kilo Ice. Ok, 02, a bordo, pátio 4, chame a torre e bom voo. Bravo, Kilo Whisky. Ah, reporte táxi, Bravo, Kilo Whisky. O Romeu Golf, Torres, Salvador. Livre, reporte na interseção, Oscar, Bravo, Kilo Whisky. Romeu Golf autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto. Mão 777, chão centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 251, alterna 3325. Tenha um bom dia, vou no 777. Romeu, Romeu, Golf, livre decolagem da pista 17, o vento 110 graus, uma dúzia nós, Romeu, Romeu, Golf. Quilo, inicia o táxi, reporte na papá. Reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7, Lima, Papa Kilo. Romeu, Romeu, Golf, decolou 07, controle em 1, 198, Romeu, Romeu, Golf. 07, Samara, 198, gratão. Confia as pessoas que mantêm, não tem tomado chá nenhum. Morning, Romeo, Romeo Golf, just take off from runway 17 on Momo arrival. Papá, Romeo, Romeo Golf, radar contact, Momo departure, climb flight level 220. Under radar, contact, climb flight level 220, thank you. Passo Romeo, Romeo Golf, the request, when it's possible, fly direct to Sierra November India Charlie. It is just 3 degrees to the left side. Papá, Romeo, Romeo Golf, fly direct to destination. Fly direct destination, thank you. Alfa, sim, reporte para regresso. Prossiga. A 37 teria saída RJ? Eu tenho uma cópia, tá pronto? Afirma. Ok, o Xena 6254, Salvador, Rio de Janeiro, RJ, nível 360, conforme repetitivo. Decola da 10 com curva direita, subida da El até Leda, após Leda voo direto Bridge. Intercepta Upper Zulu no zero até Esmap, direto Lúbito, direto Barbacena e após conforme a rota do plano. Controle 119.8, acione 5570, Xené 6254. 660, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont. Estou 10 na curva direita na saída da El. Da El, Leda, Leda Bridge. Após interceptar o Zulu 10, até Smap, onde voa Lúvito, Barbacena e Rio. 19.8, é o controle de saída, 5570 no transponder, Ocean 6254. Na ponte 08, autorizado, corrigindo, cotejamento correto, reporte para puxa acionar. Reporta, 6254, obrigado. Paulo, Salvador. Bom dia, Azul 4463, informação Kilo, Ilhéus 180. Ok, Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180. Decola da pista no zero com a curva, primeira curva direita, subida da El, Leda após Leda direto. Controle 1 no 9.8, transponder 5547, Azul 4463. Autorizado Ilhéus, nível 180, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda após DCC. Controle 1198, transponder 5547, Azul 4463. Papatango, Lima, Papá, Quilo, contato radar, saída Puca, submantenha 270. 270, autoriza a proa de Puca. Lima, Papá, Quilo, após 2000, autorizado Puca. 2000, Puca, obrigado. Leste Tanzulu, autorizado a assinar a Chemitax. A decolagem será da Delta, é isso? Confirme? Ah, ok. Papá Romeu, Índia, não vê Alfa, na escuta. Ok, direto, estamos o Lu, autorizado o táxi, via pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, 1895, a torre, ajustado 1013, Tango Zulu. Bravo Kilowski, decolou zona 4, está autorizado, curva esquerda para cruzamento do campo, Bravo Kilowski. Autorizado, curva esquerda para cruzamento do campo, Bravo Kilowski, é para o Bravo. Afirmativo. Juliette, Charlie Zulu, prossiga. Isso é sudoeste da Bahia, é isso? 32 eu não meio, autorizar direto, tá? Está no corredor forte. Transfere a frequência do controle em 1198, Bravo Kilo Whisky. Detalhe como a conta da água, Paulo, Jornalista, Bravo Kilo Whisky. 8, a torre 1895, acione 5540, Juliette Charlie Zulu. Confirmando a chefrade, ok? Pátio 5, qual o POB? Ok, Copiado, time é tua, 1895, Juliette, está de louco. Na ponte 10, a ponta Costa. Autorizado Galinho, repetitivo 360. Decola com curva à direita da El Leda, pós Leda direto. Correção, pós Leda Bridge. Da El Leda, pós Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 10. Até SMAP, pós direto Luto, após direto Barbacena, conforme rota do plano. Controle em 19.8, transponder 5543, o Xené 62, ano 3. 20 milhas, afastado de Salvador. Correio forte, número 7, sempre na escuta, reportará para a ultrapasse 20 milhas, do Bravo Cristo. Papá Romeu Romeu Golf, call Recife, 126.85, if unable, 125.45. Agora puxa, senhora. Chão 32 no meio, após etapa, desça para 2000 pés, autorizado final de procedimento ILS X-Ray, possibilidade. Após etapa, desça para 2000 pés, reportará estabilizado, chão 32 no meio. Juliette, temos o Zulu, decolou 18, controle em 119, decimal 8, bom dia. 19.8, bom dia. Sapatão, Juliette, Tangolô, decolou dono 0, vai manter a pro decolagem até 2 mil pés, Tangolô. Sapatão, Juliette, Tango Zulu, contato radar, mantém a pro de decolagem até 2 mil, após curva esquerda, saída MOM, submantenha 100. Tango Zulu, confirme a restrição, liberado? Mantenha a prova de decolagem até 2000, após curva esquerda na prova de Momo, suba e mantenha 100. Tá, isolou. Não, 140, pode passar a escuta do centro, Lima Papaquilo. Lima Papaquilo, mantém a escuta do controle, aguarde para transferir. Autoriza a prova de Aracaju. Aguarde para transferir. Salvador, bom dia, 3204, 30 quilos para prosseguir em cima da Papaquilo. 3204, acione identificação via chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 093. 4463 autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, puxa finalmente, chamada para o táxi, azul 4463. Patango Lima, Papaquilo, estamos sendo recife na frequência 126.85, alterno 125.45 e coordena com isso. Obrigado. 1754. 1754, via chegada a mar e desça para nível de voo 150. Ajuste no 093. 3144, na escuta? 3144, Salvador. Boa. Bom dia. 3144, bom dia. Via chegada a mar e desça para nível de voo 060. Ajuste 1093. Vendo para o 060 no 093. Da 3144. 3804, confirme, está fazendo desvio? Negativo, ando para o estado, com para o sinal de interno. São 3804, sim. Desça para nível de voo 070. Ajuste no 093. 3216, complete final do procedimento ILS Actuation, Mi Torre, 118, décima 95. 1295, tá 3216, obrigado. Boa. 3144, foi uma formação só na terminal inteira. Eu posso fazer um desvio a 10 graus aqui? 3144, confirme, desvio pela esquerda? É, pela esquerda, são 10 graus só para mostrar a enquete. Sim, se autorizar desvio, informe ao término do desvio. Pode ser. Para o táxi azul, 4463, 112 a bordo, 3 horas, Salvador. Salvador, 3216. 3216. Informe checado, pista no 0, 120 graus, toma 12 nós, 3216. 3216, trem baixado e travado. Pouso livre, pista no 0. TAM 3216. 110 graus, cono 49. Livre, pouso, TAM 3216. 3144, reduz a velocidade para 2309. 230 nós. Para manter a speed até dona? Então, 3804, livre, número 1 na aproximação, desça para 3.000 pés. Ajuste no 093. 03, livre a speed, da 3804, no 03, ajuste. Torre Salvador, bom dia, azul 4463, ponto de espera da 1-0, pronto. 4463, observe o tráfego na curta final, no Airbus da TAM, após o mesmo ali, mantém 4463. Após a passagem do Airbus, a linha aí mantém 3-0, azul 4463. Correto. Yankee Delta Charlie, ciente, mantém o litoral sul, 500 pés em condições visuais, ajuste o 1-0-1-3, reporte parque de pitócio. Charlie. Da ponte 10, autorizado, puxa, acionar e chame pro táxi. Sola os 28, libera a direita, chame Sola em 1219. 219, 3219, obrigado. Nada. São 3804, desça para 2000 pés, ajuste no 0-3, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 1-0-3, reporte estabilizado ILS X-Ray, tá? 3204. São 3144, tráfego que o precede, 12 horas, 8 milhas, Airbus 320, mantendo 270 de velocidade indicada. Adoro, azul 4076. Azul 4076, via chegada a mar e desça para nível de voo 080. Ajuste 1-0-3, reduza para 2509. Estimativa de 1-2-5-0, autorizada até o 080. Desça para 3000 pés. Ajuste 1-0-3. 3000 pés, 1-0-3. 3-8-4. B254, coordeno com a equipe de solo, seguindo a aeronave da companhia à sua esquerda, inicial táxi, passar retaguarda, está livre no 08, chame táxi. E após a aeronave da companhia passar, táxi para 254. Para o táxi ou Xané 6213, nós temos 3 horas e 40 de autonomia, alternado Guarulhos com o POB de 106. Copiado, 106, Guarulhos, 3h40. O Xené 6213, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10. Chame a torre 1895, ajustado 1013. Gente, Pátio Uno, Índia, Índia Alfa, no ponto de espera 1895, tenha uma boa tarde, muito obrigado. Que dá o tocado, prossiga. Já passou o parque de torre. Yankee Delta Charlie para ingresso no circuito, chame torre 118.95. Pare. Deve ter restrições, o São 3144, 3000. São 3144, desça e mantenha, 3000 pés. Descer para 3000. Aí já passou o parque todo. Destino o pátio 5 ali, confirme. Afirmo. Condições de prosseguir direto ou prefere aproximar a cabeceira 35, vento 120, cono 49? Pode ser direto. Ok, eu peço um pouco de agilidade, temos um tráfego a 5 milhas no marcador, tem condições? Vamos fazer o seguinte, vamos aproximar para 35. 7, recuso na final da 35, Yankee Delta Charlie. Charlie. Confirme velocidade indicada. 2209. 254, confie velocidade indicada. 249. Gente, reduza para 2209. Redução 1320, está de fora. Salvador, Passaredo 2230, boa tarde para a descida. Passaredo 2230, boa tarde. Via chegada, manda essa para nível de voo 080, ajuste no 0 no 3. Amanda 080, 2230. Então, 3804, complete final do procedimento ILS Actuation e torre 118.95. 795, bom dia, 3804. Bom dia. Atinge 3000, 3144. Então, 3144, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento ILS Actuation, após autorizado. Autorizado ILS, 1 no 3 para 2000. Gol 9754, desça para 3 mil pés, permanece o ajuste, reduza para 1909, número 3 na aproximação. 3.799, 804, tem pouso livre no 0, uma centena com uma 19, está 3804. Ele pousa 0, está 3804. Desce, Angelo, parte de nível 100. Cancela o plano instrumento, está presente, altitude nível 105. O voo de Curitiba terá o 105, 10, direto Tango Zulu. Direto Tango Zulu, ciente, plano de voo modificador Zuno 433, submantenha no 05, ciente do estimado de voo. B254, ciente, autorizado o táxi. Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, lá chame a torre 1-1-8-9-5, ajustado no 0-1-3. E 13, Pátio, Índia, Alfa, 295, filhado 62, 54. Zuno 44, passa a posição do no completo final do procedimento ILS Actuation e torre 118.95. 1895, obrigado. Gol no 754, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento ILS Actuation, reposta estabilizada. Estará estabilizado, tá? Ok, amigo, a possibilidade de fazer um 360 em cima da torre nova ali? Prosseguindo então para a Torre Nova, na vertical, o Yankee Delta Charlie reporte para abandonar o setor. Tá, ligado. Torre Salvador, está 3144, final, pista 10. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Na 213, terá condições de decolar quando estão logo liberada a pista? Afirmo. Agilizando o ingresso, aguardando pista livre, 6213. Ok, está agilizando o ingresso então, 6213. Solos 35, libera a direita, solo em 1219. Direita 219, está 3804. Puxaner 6213, o vento 110 graus com 14 nós, tem decolagem autorizada, pista no zero. Gente, livre a decolagem, decola da pista no zero, Puxaner 6213. Salvador, boa tarde, 3804. 3804, pousou, liberou na táxi Eco, Alfa e Juliette para a ponte 03. Eco, Alfa e Juliette para o 03, 3804, obrigado, bom dia. Azul 4463, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Chama Recife 1251, alterna 133.25, azul 4463. Tanque Delta Charlie. Charlie. 3144, livre pouso no zero, vento 90 graus com 14 nós, 3144. Pouso autorizado, está 10. Helicóptero no setor sul, fará pouso pairado sobre a 35, não interferirá com sua aproximação. Tem. Por Fener 6213, decolado aos 37, chame controle em 1198. Bom dia. 198, bom dia, senhor. Bom dia, bom final de semana. Igualmente. Ok, eu ia ficar passando já na vertical do 35. Sente, aguarde, temos aeronave na curta final, pousando. Após ser autorizado o táxi até... Pode iniciar seu táxi a baixa altura, então a interseção, papá. O Yankee, Delta Charlie. Rick. Sané 6213, contato na saída da El, submantenha 360, autorizado da El. Ok, direto da El, presente 360. Mantém 62. Torregou no 754. 754, sente do tráfego, reporte na curta final, 90 graus, 12 nós. Torregou no 754. Mandará na curta. Yankee Delta Charlie, cruze no solo, pátio 5 controlado, Yankee Delta Charlie. Charlie. Quatro, seu solo, 38, libera a direita, chame solo em 1219. Para a direita, 1219, tanto 3144. Seu solo aos 39, frequência livre, Delta Charlie, uma boa tarde. Nada. 1-0-6, ciente, mantenha o tipo de voo no 00, reporte na vertical do Salvador. Decolagem autorizada, pista 106254. Tá, decolagem pista 10254. Alô! DSF, eu posso abrir. 4076, na escuta? Para 2000 pés, reportará. Alfa Juliette, posto 04, tá 3144. 0, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0 no 3. 6.000, 1.013. 2.230. Passaria 2.230, desça para 3.000 pés. 3.000, 2.230. 5.4, vento 1.20 graus com 1.49. Tem pouso autorizado, pista no 0, gol no 7.54. Livre pouso down no 0, 7-4. O Fener 6254, decolou os 4-0, chama agora o controle em 1-1-9-8, uma boa tarde. 1-9-8, boa, 2-5-4. Juliette Charles Zulu, é o ator Salvador. Trulli Salvador, boa tarde. O Fener 6254, subida da El. Né, 6254, contato radar, saída da El, submantenha 360. Da El 360, pode curvar a direita, voa da El. Mantém o perfil de saída inicialmente, acho que é 6254. Mantém, 6254. 1206, confirma a matrícula. 122323. Azul 4076, passa a posição 1, completo final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118 decimal 95. Boa tarde, o Azul 4076, 3 milhas do Marcelo. 4076, boa, ciente do tráfego, continue aproximação, vento 1-1-0 com 1-4 nós. Informarei pista livre, Azul 4076. Equipamento e PLB. 42, libere à direita, chame sua lei 1219. 219, 74. Pedro 2230, tráfego 2 horas, meia milha, meia dúzia de milha, mantendo no 1500 pés, rumo nordeste, não irá interferir na sua aproximação. Tá certo, 2230. Táxi na minha escuta via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08. 130, Chené 6213, pode chamar o centro? Negativo. Aguarde para a transferência. Aguardando para a transferência, Chené 6213. Na 6213, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25.1.3325, obrigado. Boa. Patrão Juliette Tango Zulu, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 6254, submantenha restrito a nível de voo 340. Restrito 340, 6254. Uso pistão zero. Uso pistão zero, azul 4076. 2230, esse mantenha 2500. 2500. Passaria 2230, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporta pressão. Autorizado final do X-Ray, 2230. Aguarde para iniciar a corrida, mantenha a posição na cabeceira no 7, Juliette, olhos no lucro.